Eu vou chegando daquele jeito, naquele pique de moleque doido. Burejez nativa de novo, burejez nativa de novo. Eu vou chegando daquele jeito, naquele pique de moleque doido. Burejez nativa de novo, burejez nativa de novo. Eu vou chegando daquele jeito, naquele pique de moleque doido. Burejez nativa de novo, burejez nativa de novo. Eu vou chegando daquele jeito, naquele pique de moleque doido. Burejez nativa de novo, burejez nativa de novo. Lá do Apolíbio chegando sinistro, cheguei. Eu gosto de mim, se você gosta eu não sei. Com os parceiros do complexo rap, oficina é teste, construindo vidas que prossegue. Uma safe de break eu não resisto, chama tô envolvido, acho que ainda sei um moinho. Trincando desde 92, eu sei como foi. Na fita cassete era sem boi, relampo funk rap trincava lá na praça. No paralelo é bípedo, o break ali rachava. Luiz Curujão dominava, junto com o Dão, percussores da parada. Ha! E vários manos envolvidos, todos incluídos nesse projeto que hoje eu tô envolvido. Sempre fazendo meu som nas picapes, crédito bom. PISMV, sabedoria do Dom. Vou chegando daquele jeito, naquele pique de moleque doido. Burejez nativa de novo, burejez nativa de novo. Vou chegando daquele jeito, naquele pique de moleque doido. Burejez nativa de novo, burejez nativa de novo. Eu vou chegando daquele jeito, naquele pique de moleque doido. Burejez nativa de novo, burejez nativa de novo. Eu vou chegando daquele jeito, naquele pique de moleque doido. Burejez nativa de novo, burejez nativa de novo. O dedicamento foi foda, tempo bom. Nega fonte de oquitinho, trincava comigo no som. Trajetórias que me faz mais forte. De lá pra cá, recebi vários golpes, mas não desisti, né? Você sabe como é. Se você vacila, o mundo vai e te mete o pé. Preguiça? Não, não, não, não me abraça. Quantas vezes eu disse pra ela vaza? Daquele jeito, na terra do queijo, não pode ter medo, não pode ter medo. Várias vezes presenciei, vi várias mancadas pra cima de mim. Mas Jesus salva, oh glória. Sei que ele tem na minha vida uma proposta. Não é que mereço, é, não pede, não ganha. Se a bênção é de graça, pode vir melhor que grana. Vou chegando daquele jeito, naquele pique de moleque doido. Burejez nativa de novo, burejez nativa de novo. Vou chegando daquele jeito, naquele pique de moleque doido. Burejez nativa de novo, burejez nativa de novo. Vou chegando daquele jeito, naquele pique de moleque doido. Burejez nativa de novo, burejez nativa de novo. Vou chegando daquele jeito, naquele pique de moleque doido. Burejez nativa de novo, burejez nativa de novo.